voo no 970, uma aeronave da América, é um 757, o tráfego está sendo rebocado, creio que já está próximo aqui do gate 612. Assim que o mesmo passar aí o setor do seu pushback, no gate 7, o senhor coordena com a equipe de som, chame para o táxi. Após a América em reboque, utilizado posicionamento no 7, voo no 1, no 72, chama na táxi. No 098, chame a torre 1895. 098, vamos para o Natal? Bruno 098, boa noite, está autorizado o Natal, 370 nível, via Epizulu 10, até o destino, decola da 10, saída Puca, transição Zipar, controle 1208, transponder 5141. O 1098, Natal, correto, gol no 098, chame, puxa acionamento. Salvador, boa noite, papá, papá, Charlie Mike, papá, estabilizado ILS X-Ray da 10. Boa noite, o papá, papá, Charlie Mike, papá, ajuste 10 nona, intenção de pouso é na 10 mesmo? Aqui, vamos pousar na 10, Charlie Mike, papá. Ok, o vento 40 graus, 03 nós, tem livre pouso na 10, Charlie Mike, papá. Sim, obrigado, Charlie Mike, papá, autorizado o pouso na 10. Chegou o 1012, portão 2, América 0. Yeah, could you confirm that the date has changed and is now gate 11? Okay, at your discretion, sir. Follow the ground staff instructions and report finished. Okay, we'll go proceed to gate 11 then, American 230. Agora sim, alto e claro, Aguarde só um minutinho, comandante. Temos aeronaves aí da companhia que vai iniciar o táxi agora, partindo aqui do gate 7. Aguarde só um instante. A previsão, mais 4 minutos. Pegou o 970, livre o táxi pelo pátio e Índia, chame no ponto escolar da 10 para a decolagem. Papá no solo 53, mantenha minha escuta, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Sua frequência chamará antes da Juliette, chame mais papá. Salvador Ground, American 330, Parker Gate 11, have a good evening. Okay, thank you very much, sir. Equality. Espera pista 10 pronto, voo 170. O 970 está autorizado a decolar, da 10, o vento 050 graus, 059. Autorizado a decolar, instrução 10, voo 1170. O voo 098 está autorizado o push, acionamento, chantax. O Charlie Mike Papá, você vai para qual hangar? Para a Aerotáfio, vamos cruzar a outra lá, Charlie Mike Papá. Ok, ingresse na Juliette, o Charlie Mike Papá e chame na Lima. Vai ingressar na Juliette, chamar na Lima o Charlie Mike Papá. Jet going on 7-0. Decolado ao 56, chame o controle, 1208, boa viagem. Uma boa, 208, obrigado, chegou no 170. O Charlie Mike Papá está autorizado o táxi via Lima, pista 35, e libere na Papá, prosseguindo para Aerostar. Certo, vai Lima, pista 35, à esquerda na... para Aerostar. Obrigado, Charlie Mike Papá. Boa noite, Moscados. Ok, o 098, tráfego à direita, chame no posto de espera pronto para a decolagem. Bom, 098, está autorizado alinhar e decolar da 10. O vento é 030 graus, 4 nós. Aqui decola, 10, voo 10098. uma boa, é o 4107, estabilizado. Lógico, 4107 da Azul, continue na final, aguardando pista livre. Ajuste 109. 1011, aguardando pista. Gol no 098, decolado aos 01, chame o controle em 208, boa viagem. 208, obrigado, até mais. Azul 4107, livre pouso na 10, vento 020 graus, 03 nós. Livre pouso, 417. Azul 4107 no solo ao 04, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantendo uma escuta. Chama antes da Juliette, não. Posição prevista do 4107? O 4107, a sua posição prevista aqui é 3 Lima do pátio 3. O senhor vai ingressar agora via Quilo, Alfa e Quilo, para a posição 3 Lima do pátio 3. Alfa e Quilo, 3 Lima, gente. Salvador, boa noite, Azul 4062. Boa noite, Azul 4062, em livre pouso, não, zero. O vento é 30 graus com 4 nós, e o ajuste agora no zero, no zero. Livre pouso, no zero, com 1010, Azul 4062. Salvador está 3152. Tá 3152, continue na final, dá 1-0. Aguarde a autorização de todos. Guarda, está 3152. Azul 4062 no solo ao 1-0. Tem livre táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 4 Romeo do pátio 3. Táxi via Alfa Kilo, posição poderia repetir? A 4 Romeo. 4 Romeo do pátio 3. 4 Romeo, pátio 3, o azul 4062. Obrigado. Olá. Livre pouso no zero, vento 40 graus com 4 nós. Livre pouso, tá 3152. Tá 3152 no solo 14, táxi via Alfa e Juliette. A remota é a 1 dúzia do pátio principal. Alfa, Juliette, 1 dúzia. Voltando. 3152. Bom dia, Torre Salvador, voo no 172, sinal estabilizado, com trem checado. Bom dia, voo no 172, tem livre na 1-0, o vento 040 graus, 04 nós. Livre pouso na 1-0, voo no 172. para confirmar, é 3 Romeu, estão no balizador na 3 Romeu e 4 Romeu está ocupada. Então siga a instrução do balizador no pátio, o azul. Sim, obrigado. Olá. Parando o balizador para 3152. Ok, tá 3152, o pessoal do solo está chegando. Tem que avistar. Continue o táxi até a posição 12. Ok, aguarda. Nono 72 no solo 1 no 8, táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette. O Nono 72, mantém a frequência? Positivo, mantém a frequência. Ok. Salvador, está 3600, final pista 10. Pista 3600, o vento 040 graus, 039, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 3600. Nono 72, o portão é o 07, consiga pela Juliette táxi. 07 vai via Juliette, por Nono 72, obrigado. Olha. Na 3600 no solo aos 21, tá livre o táxi Alfa Juliette, portão meia dúzia, mantenha a frequência. Alfa Juliette, meia dúzia. Salvador, boa noite, é o TAN 3891, baixar travado. Boa noite, TAN 3891, está autorizado o pouso, 110, o vento 050 graus, 05 nós. Ok, de pouso, TAN 3891. Torre controle, Golf Uniforme X6. Golf Uniforme X6, é a torre, prossiga. Golf Uniforme 6, contra a ponte 4, solicito autorização de rebote para posição de número 2 de Lima no Pátio 6. Ok, da posição 4 para a posição 2 Lima, está autorizado a iniciar a movimentação da aeronave e posicione a proa da aeronave para o rumo Eco, aguardando autorização para iniciar o rebote até o Pátio 3. Golf Uniforme X-A. Certo, TAN 3191 no solo 123, está livre o táxi via Alfa, chame na Juliette, mantendo a frequência. Alfa, chama na Alfa, 3891. Ok, TAN 3891, prossiga o táxi via Alfa, Juliette, e a posição final é a 1-3 do pátio principal, remota 13, você vai parquear entre duas aeronaves da companhia. Alfa, Juliette, 3891. Uniforme F6 está autorizado rebocar a aeronave para a posição 2 Lima do Pátio 3. Ok, ciente de oficial. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 9, 72, estabilizado, passou zona, visual. Gol no 9, 72, boa noite. Está autorizado o pouso, visão 0. O vento é 030 graus, 049. Ciente, liga o pouso na 10, bastante travado, 9, 72. Estou em Salvador, muito boa noite, Papai Noel, Bravo Victor Tango. Bravo Victor Tango, boa noite. Reporte passando externo, o ajuste no 0 no 0 e aguarde autorização de pouso. Sente posto que a pausa externa vai cancelar e prosseguir para a pausa 1-7. Ok, reporte para o cancelamento, o Bravo Victor Tango. Sente, Bravo Victor Tango. Voo no 972 no solo aos 35. Está livre o táxi via Alfa, Juliet, portão 02, o voo no 972. Alfa, Juliet, portão 2, 972. Papa externo, propõe cancelamento, pouso 1-7, Bravo Victor Tango. Ok, plano modificado agora aos 3-6, chame na final da 1-7, o Bravo Victor Tango. Vou chamar o Bravo Victor Tango. Está autorizado o pouso na 1-7. O vento é 30 graus com 4 nós. Livre pouso 1-7, está abaixado para baixo, para pedal. O Bravo Victor Tango no solo aos 40 está autorizado. Backtrack, táxi para bater. Alfa Tango, boa noite. Foi o controle Golf, informa que você informa Barry e Rebord, a posição 2 em cima do PAC principal, PAC 3. Ok, Golf, uniforme X-ray, boa noite. Boa noite.